Se papai é raparigueiro, eu sou raparigueirinho. Portal do Arrocha. Raparigueirinho, ô raparigueirinho, ô papai é raparigueiro, chama, vai! Raparigueirinho, ô raparigueirinho, ô papai é raparigueirinho, eu sou raparigueirinho, ô raparigueirinho, raparigueirinho, papai é raparigueirinho, eu sou raparigueiro, suera. Desde pequeno meu espelho é papai, fico imitando tudo, tudo que ele faz. Mamãe me pergunta o que eu vou ser quando crescer. Eu quero ser igual a pai, raparigueirinho, vai! Raparigueirinho. O papai é raparigueirinho, eu sou raparigueirinho. Ô raparigueirinho, raparigueirinho, papai é raparigueirinho, eu sou raparigueirinho, vai! Raparigueirinho. Viola da maldade. Soneto Gaspazinho. Telefone pra contato 71992844444. Desde pequeno meu espelho é papai, fico imitando tudo, tudo que ele faz. Mamãe me pergunta o que eu vou ser quando crescer. Eu quero ser igual a pai, um raparigueirinho. Ô oh, raparigueirinho, oh, papai é raparigueirinho, eu sou raparigueiro. Raparigueirinho, ô oh, raparigueirinho, papai é rapaz. Chama, chama, chama, chama, vem, vem, vem. Ô oh, raparigueirinho, ô oh, raparigueirinho, ô oh, papai é raparigueirinho, eu sou raparigueirinho. Chamou, vambora. As coisas acontecendo, bebê.